vento vai te procurar. Ah, eu preciso te encontrar. Obrigado, meu grande amor. Tô sozinho sem ninguém, sem amigos pra desabafar. Essa solidão vai me matar. Volta pra mim. Não dá mais pra fingir que eu não ligo. Não faz assim. Hoje você é tudo que preciso. Volta pra mim. Troca o seu perdão por um castigo. Meu querubim, anjo bom, me dá o seu amor. Quero sorrir, e o meu sorriso não existe. Quero explodir essa vontade de viver. Quero chorar lágrimas de felicidade. Quero sonhar um amor de verdade. Quero sorrir, quero sorrir. Meu sorriso não existe, não existe. Quero explodir essa vontade de viver. Quero chorar lágrimas de felicidade. Coisa linda, coisa linda. Bem minha vontade.